Sul 015, Gol 1896. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 100 graus com 05 nós. Afirmo, 110 com 7 ao vento. Webjet 6746 via Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa e Juliette até o portão 02. Boa noite. Boa noite. Gol 896, alinhar e manter cabeceiro 10. Decola os 1-1 no controle agora 19-8, bom voo. É, obrigado, uma boa noite, um bom dia, né? E um bom trabalho. Grato. Controle Salvador é o trip 5317. 5317, vamos lá para decolagem. Ao 3-0, você dá bom. Matheus 7, na subida Momo, TP 5317, acendendo para o 387. Livre decolagem da 10, vento 110 graus com 05 nós. Chegada na Mari, acende a identificação. 0, com 5.500, projetado, também 5.0. O 5.3.1.7, o senhor tem a possibilidade de direto Momo? Autoridade direto Momo. É, 5.3.1.7. Controle Salvador, gol no 896. 896, contato na decolagem, gol 370 na Fuca. 370 na Fuca, gol no 896. Flight 3520, tá? 3520. Ajuste 1500, reporte avisado. Para 2000 pés, ajuste 1500, fortalece aplicado. Recife 5317, chame Recife 12545, alternativa 12685. Ativo, Recife, agora 12545, 12685, Recife 5317. 896, chame Recife 12545, alternativa 12685. 2545, 2685, 896. 3520, complete aproximação, torre nono oito decimal meia. Complete aproximação, torre nono oito decimal meia, 3520, boa. Salvador, bom dia, só 3520. Pouso autorizado para baixar destravado. Sim, 3520, tem pouso validado no 0. Entre 0 e 9 0 graus, 09. Pouso autorizado na 10 poderia confirmar o vento novamente? 060 com 09. Se tiver 060 com 09, forma um forte ruído na sua frequência. Por acaso melhorou assim? Bem melhor, 5% agora. Obrigado. Autorizado o posto 10 para 3520. Sim. Solos 29, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 04. Direita na sua escuta, Alfa Juliette 04, 3520. 8 no 6, boa noite. Acione identificação. Autorizado chegada a Mari. Desse mantenha o nível 050. O ajuste no 0 no 5.